começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, alô, moçada. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Toda a nossa rede. Estamos chegando. Programa Carlos Pitty aqui, ó, na sua rádio. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e pela paciência também, né? Você sabe que os melhores artistas da música sertaneja do Brasil passam por aqui, ó, no seu dial, na sua rádio, no seu programa Carlos Pitty em rede, hein? Para mais de 65 emissoras em 11 estados do Brasil, mais Portugal e via internet por esse mundão todo, né? Legal. Daqui a pouquinho tem entrevista, tem bate-papo, tem lançamento, tem as notícias dos artistas, tem muita coisa boa. Só fica ligadinho comigo no programa Carlos Pitty. Começando assim, ó, Carlos Pitty, Água de Rio. Foi Deus quem te mandou perto onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor. Semente do meu amor. Que espalha na veia. Amor que incendeia. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Programa do Carlos Pitty. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Os melhores artistas estão aqui. Fico sozinho pensando em você. Vejo imagens, retratos de nós. Olho

Bom, tô chegando essa semana de novo pros lançamentos. E olha que eu tenho novidade aqui hoje, viu? Eu vou começar falando aqui de um cantor solo. Gente, menino é bom, viu? É o Lucas Bressan. Ele é nascido em 1992 e iniciou sua carreira artística aos 3 anos de idade, na área de propaganda. Já sua carreira musical, ele iniciou com 6 anos de idade. Gente, ele já participou do concurso sertanejo de Zezé de Camargo e Luciano no programa do apresentador Gugu Liberato e já se apresentou em musicais também. Olha que legal. Agora, com 18 anos e universitário, ele segue sua carreira cantando sertanejo universitário. Vamos conhecer a moda do menino aqui então? Lançamento pra vocês, hein? Lucas Bressan, Morena. Lançamento. Eu tô falando sério, pode acreditar. E tudo que eu mais quero é te abraçar. Eu juro que não bando no meu coração. O que era amizade agora é paixão. Morena, nesse seu olhar me tiro a que quero respirar. E o seu sorriso vem me acompanhar. Nem espaço eu tenho pra pensar. Olha, morena, eu tomei coragem pra te contar as minhas verdades. Já faz tempo que eu venho te olhando e isso já tá me matando. Eu tô falando sério, pode acreditar. E tudo que eu mais quero é te abraçar. Eu tô falando sério, pode acreditar. E tudo que eu mais quero é te abraçar. Eu juro que não mando no meu coração. O que era amizade agora é paixão. É paixão, é paixão. Me tiro a que quero respirar. E o seu sorriso vem me acompanhar. Nem espaço tenho pra pensar. Olha, morena, eu tomei coragem pra te contar as minhas verdades. Já faz tempo que eu venho te olhando. Isso já tá me matando. Eu tô falando sério, pode acreditar. O que eu mais quero é te abraçar. Eu juro que não mando no meu coração. O que era amizade agora é paixão. Eu tô falando sério, pode acreditar. Que tudo que eu mais quero é te abraçar. Eu juro que não mando no meu coração. O que era amizade agora. Tô falando sério. Morena com Lucas Bressan. Gente, vamos pro próximo lançamento? Agora é a vez do musical San Francisco. Gente, o grupo é do Oeste Catarinense. Já está há 25 anos na estrada e desde o seu início já foram gravados 12 CDs e 2 DVDs gravados ao vivo. E nessa trajetória, várias canções se destacaram nas rádios, é claro. O segundo DVD ao vivo foi gravado na cidade sede da banda com um público de 20 mil pessoas. Para a gravação, uma mega estrutura foi montada. A agenda da banda hoje possui em média 20 shows por mês. Olha que bacana. Vamos lançar a nova música deles então? Musical San Francisco. Hoje quem sofre é você. Te entreguei, meu amor, a chave do coração pra você. Nunca vou entender o porquê você me usou e eu amei você. Mas tudo bem, na real, eu tô curtindo pra alguém que é legal. Você comigo não tem mais moral, porque fez tudo pra me perder. Hoje quem sofre é você. Sou mais palhaço, não te quero mais. Hoje quem sofre é você. Eu tô feliz sem você tá melhor. Pode apostar que eu não vou ter dó. Pode sofrer porque pra mim tanto faz. Pra você, nunca vou entender o porquê você me usou e eu amei você. Mas tudo bem, na real, eu tô curtindo outra alguém que é legal. Você comigo não tem mais moral, porque fez tudo pra me perder. Hoje quem sofre é você. Sou mais palhaço, não te quero mais. Hoje quem sofre é você. Eu tô feliz sem você tá melhor. Pode apostar que eu não vou ter dó. Pode sofrer porque pra mim tanto faz. Hoje quem sofre é você. Tudo que fez pra mim vai pagar em dobro. Você tá livre pra achar outro tolo. Não sou mais palhaço, não te quero. Só pra você, eu tô feliz sem você tá melhor. Pode apostar que eu não vou ter dó. Pode sofrer porque pra mim tanto faz. Hoje quem sofre é você. Hoje quem sofre é você com o Musical San Francisco. Gostaram, gente? Quem gostou? Pode mandar e-mail aqui pra gente. programa@carlospitt.com. Pede Musical San Francisco que a gente toca de novo. E pede Lucas Bressan com a música Morena que a gente toca de novo também, gente. E lembrando sempre, os artistas que quiserem que a sua música seja lançada aqui no programa, é só mandar e-mail para programa@carlospitt.com a música e o release que a gente vai lançar pra vocês com certeza, tá certo? E, gente, semana que vem tem mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitt. Até lá, um beijo. Beleza, Carlinha. Vamos embora, gente. Um forte abraço pra você. Obrigado pela audiência. O pessoal que tá curtindo, gente, curtindo meu trabalho, né? Olha, tem artista novo gravando músicas minhas. Daqui a pouquinho eu vou trazer pra você aqui. Só fica ligado aqui, tá bom? Agora tem música pra matar saudade. E se tem João Mineiro e Marciano Bons Tempos pra matar saudade. Aline. Matando saudade. Matando saudade. Ontem retornei na areia branca e ardente. Então te esperei. Ouvi os teus risos que eram vindos, que uma onda trouxe a meus pés. E eu chamei, chamei ali, estou aqui. E eu chorei. Risquei na areia teu lindo rosto, sempre sorrindo, talvez de mim. A onda mansa tudo apagou, a mesma esperança de te encontrar. E eu chamei ali, estou aqui, e eu chorei. Sei que ouvi o sino ao longe que anunciava o amanhecer, e eu chamei Aline, estou aqui, e eu chorei. Acesse www.carlospite.com ou www.youtube.com/carlospiteoficial. Programa do Carlos Pite, Brasil e Portugal ligados aqui. Programa Carlos Pitti. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, sou Marcela Ferreira e também estou aqui no programa do Carlos Pitt. Alô, ouvintes, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Olá, pessoal, aqui é o Pique Massaro. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. Alô, pessoal, aqui quem fala com vocês é Renan e Adenilson. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Olá, moçada, aqui é o Jaison. Aqui é o Juliano. E nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Aqui quem fala é Leonardo, gente. Tudo de bom pra vocês. Aqui quem fala é o cantor Matheus. E estou aqui com meu amigo Carlos Pitt. E vocês aí de casa, continuem acompanhando o trabalho dele, pois esse cara merece. Abraço, tchau, tchau. Os melhores artistas passam por aqui. Programa Carlos Pitt. Alô, gente! Alô, moçada! Tudo bem aí com você? É o programa Carlos Pitt entrando no ar, sempre apresentando para você as melhores entrevistas com os melhores artistas de nossa música para toda a nossa rede, tanto no vídeo, na TV, na internet, como também para toda a nossa rede de rádios no Brasil e em Portugal. É isso aí! Eu tô com ela hoje aqui pro nosso bate-papo exclusivo com vocês, Bruna Garcia. Olá! Minha querida. Seja bem-vinda aqui. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vinda. A gente já sabe da sua ligação, da sua história na música, que começou, né? Eu até brinquei com ela em off aqui, né? Quem é a madrinha, quem não é. Eu falei, quem merece esse título é a vovó, né? Porque ela que começou a pegar no pé, né? Foi a minha avó, porque meu pai, na verdade, ele é cantor também. Ninguém conhece. Não, vamos deixar. Por enquanto a gente deixa em off, né? Daqui a pouco vamos contar. Daqui a pouco a gente revela. Eu até fiquei, sabe que eu fiquei curioso quando vi a sua história. Falei, poxa, mas o cara é cantor e logo é a avó que incentiva. É, porque na verdade é difícil, né? Você que tá no meio também sabe o quanto é difícil a música, tem que gostar muito. Muito, tem que ter muita paciência, muita perseverança. Será que não foi um pouquinho de ciúme, não? Eu acho que ciúmes não, porque assim, meu pai sempre, desde criança, ele sempre falou que ele ia me apoiar em tudo que eu quisesse seguir, só que ele nunca imaginou que ia seguir a música, né? Então aí complicou. E ele não queria, apesar de eu gostar e tudo mais. Aí minha avó, ela começou, ela falava, Bruna, não, você tem que cantar, você tem o dom, Deus te deu esse dom, você tem que cantar, tá? Aí que eu fazia? Eu me trancava no quarto e ficava cantando. Aí eu comecei a cantar Sandy Júnior no primeiro, né? E eu cantava o dia inteiro, tá? Eu ficava no quarto trancada. Aí depois eu, pai, tá legal? Ele, tá, filha, mas assim, nunca dando muita importância. Até que com os 12 anos, ele falou, Bruna, é isso que você quer pra sua vida? Agora que você já tá madura, você já sabe mais ou menos, né, o que você quer, você tá amadurecendo, é isso que você quer, é cantar. Eu falei, pai, eu faço isso desde os 5 anos e nunca, né, e você nunca me deu esperança nenhuma. Sim. Agora que você tá perguntando, eu quero fazer, eu quero cantar, é isso que eu quero seguir. E tô aí, né, agora, cantando. E já agora, com uma carreira profissional, né, com todo o acompanhamento, agora o papai tá junto agora, né? É, agora... Vamos apresentar ele aqui. Vamos, paizão. Tá aqui, com vocês, Donizete. É, agora eu tô no escritório. Bom, Carlos, prazer estar com você aqui, um abraço pro pessoal. E realmente, como ela falou, né, assim, pra mim, é um orgulho pra mim como pai dela, de estar tá vendo assim, o sucesso dela, estar tá vendo o começo da carreira dela. A gente tem assim, ajudado da melhor forma possível, orientado também. E agora tô junto com... Na verdade, eu virei o pai da Bruna Garcia. É. Antes ela era a filha do homem da galopeira, né? Filha do Donizete. Agora é o pai. Eu sou o pai da Bruna Garcia. E não basta ser filho de cantor, tem que cantar também. Tem que cantar. Vamos cantar, Bruna? Vamos lá. O que vai começar aqui, a primeira? Vai sonhando? Vai sonhando. Vamos lá, música de trabalho. Simbora! Se você souber o que se passa aqui, eu tive meus motivos, foi por isso que eu sumi. Não tô me achando nem tão pouco, vim aqui pra discutir. É você que tá sonhando, doidinho pra pedir bis. Vai sonhando, se liga, não tô de brincadeira. É você que me liga de segunda a sexta-feira. Vai sonhando, se liga, você só quer zoeira. Eu não sou tua bonequinha, nem tão pouco interesseira. E essa música é uma resposta para as mulheres revoltadas aí ou não? É, né, porque... Você tá representando a ala feminina aqui. É, eu vim pra defender as mulheres, viu? Porque os homens ficam falando que a gente tá se achando, paga pau. Agora eu vim com o pai sonhando, né? Eles acham que a gente tá se achando, então eles que estão sonhando. Eles estão se tão... Estão viajando aí. E como é que está a aceitação dessa primeira música sua profissional? Você lançou apenas um material demo ainda, né? Com três músicas. E como é que está sendo isso para você? Você está jovem ainda, nova, né? Como é que está sendo viver nesse mundo agora já profissionalmente? Não, graças a Deus, assim, a minha aceitação está sendo bem grande. Meu trabalho, a galera está curtindo. Eu tenho muita mulher, assim, que tá, vem falar, Bruna, poxa, eu adorei, ela vai sonhando. Eu também tenho, né, o quanto eu amo você e o meu jeito de ser. O meu jeito de ser fala também muito de coisa de menina, assim, né, dessa fase adolescente que a gente passa e com aqueles amores mal correspondidos. E aí, então, as meninas gostam bastante e isso me deixa muito feliz, porque os homens, eu acho assim, muito natural, até por eu ser mulher, né? Que nem Sim. nós, com os homens, nós mulheres, nós adoramos, né? E os homens, isso já é uma coisa natural. Agora, as mulheres, pra mim, é uma grande surpresa, um grande presente, porque é, assim, o público que eu gostaria muito de atingir. E criança também, eu tenho muita criança, gosta da Vai Sonhando, ouve o CD e canta, e me para e fala, Bruno, eu adoro. Então, eu tenho bastante criança também, isso é muito bom, porque criança Mas é muito As mulheres são mais fiéis quando se trata de torcer, de acompanhar a carreira, mesmo de uma cantora? Muito. Eu acho que as mulheres são mais fiéis que os homens, viu? É mesmo? É lógico, as mulheres são... quando a gente se une, não tem pra ninguém. E a sua inspiração? Vem de onde? Além de conviver e tal, pelo pai, mas assim, de que você usa como um perfil por seu trabalho? Shania Twain. Shania Twain. Eu comecei cantando Sandy e tal, mas... depois eu, né, meu pai foi me mostrando, porque meu pai sempre me mostrou todos os tipos de música, sempre me fez ouvir de tudo, mesmo ele não querendo, ele sempre quis que eu ficasse atualizada na música, porque eu sou filha dele, eu preciso estar informada, né, as pessoas cobram isso da gente. E alguém exigente então, do lado é muito importante pra crescer, muito, né? Muito, muito importante. Hoje, assim, o pessoal fala, nossa, você conhece essa música? É tão velho. Eu conheço, porque é meu pai, né? Então, a Shania Twain foi a minha musa inspiradora. E é até hoje, assim. Eu pego um... Você faz coisas no show? Faço, eu canto Man of Electrons. Vou te pedir dois trechinhos aqui, pode ser ou não? Pode. Uma da Shania pra começar. Pode. E outra depois de Janis Joplin, né? Pode ser. Vamos lá. Vamos fazer a Estúdio do Ano? Yeah, yeah. Last laugh I made it. Look how far we've come, my baby. The long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together. Faz ao vivo. Bruna, Janis Joplin pra mim agora. Pode ser um pedacinho? Claro, por favor. Na verdade, o Janis Joplin é só uma batidinha. É, só no... Oh, Lord, what you buy me? Hey, Mercedes Benz. My friends over pushing. I must make it me. Só a capela aqui. What's on my lifetime? No help from my friends. So, Lord... want to buy me a Mercedes Benz. Ele me ensinou, né? Ele me ensinou tudo isso. Ele está com um repertório bem vasto, né? Canto pro tudo seu isso show. No show, é. Tá bem eclética, para todos os gostos. Bom, e para quem está acompanhando aqui o programa e de repente quer levar a Bruna Garcia pro show, para sua cidade, como é que você está hoje? Como é que está a munição da Bruna referente a shows? Eu tô no escritório, na R Produções, com o Alberto. O telefone vai aparecer aqui para você que está assistindo, 4726-1268. É 11-4726-1268, falar com o Alberto. E tem o site também, né? Tem o site, www.brunagarcia. Daí lá vão ter os meus vídeos, vai ter a minha biografia, para quem quiser saber um pouco mais da minha história. Meu Twitter, tá tudo já linkado lá, então se quem quiser me adicionar no Twitter, me seguir no Twitter, me adicionar no Facebook, no Orkut, tudo lá. Tá lá no meu site www.brunagarcia.com. Fechou. Bruninha, obrigado, querida. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui com a gente. Pela oportunidade de estar mostrando aqui o meu trabalho. Um grande beijo a todos vocês que estão ouvindo Carlos Pitt e vocês que estão assistindo também. Um beijo grande da Bruna Garcia, viu? É isso aí, desejo muito sucesso pra você muito na sua obrigada. Carreira. Parabéns, Donizete, pela filha, pelo trabalho. E a gente fecha cantando aqui, né? Alô, Brasil! Alô, Portugal! Aqui quem tá falando é a Bruna Garcia. Eu também estou ligadinha no programa Carlos Pitt. Um grande beijo a todos. Tchau! Talvez não seja nada do que eu posso ser. E eu só quero ter a chance de mostrar que eu sou uma princesa que só quer te amar. Seu jeito de me ver parece o avesso do que você vê. Quem sabe possa ver motivos pra querer enxergar quem sou por trás da rebeldia que você do Carlos Pitti. Brasil e Portugal estão ligados aqui. Programa do Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Seguindo o programa Carlos Pitti, forte abraço a você do Brasil, de Portugal, do mundo todo, através da nossa rede, ouvindo o programa Carlos Pitti, muito obrigado, né? Legal! Agora tem a Miroca e as fofocas dos artistas! Alô, alô, Carlos Pitti, alô, amigos de todo o Brasil e de Portugal, tudo bem? Vamos às notícias da semana. E a bomba da semana foi a prisão decretada para o cantor Hudson Cadorini, que forma a dupla Edson e Hudson. A prisão foi decretada pela Justiça da cidade de Limeira, no interior de São Paulo, cidade onde ele reside, por falta de pagamento de pensão alimentícia para sua filha Letícia. No mandado judicial, consta que Hudson devia pouco mais de R$92 mil e que a pensão não é paga desde setembro de 2010. Saiu até na imprensa que o cantor não havia sido localizado pela pela polícia. Mas parece que a medida extrema teve seu efeito e Hudson, através de seus advogados, fez um acordo com a defesa da menina e pagou o valor que devia. Os advogados do cantor esclareceram através de um comunicado à imprensa que Hudson nunca teve foragido ou não. Já o advogado da filha de Hudson diz que desde que Hudson começou a atrasar o pagamento da pensão, ele teve a possibilidade de fazer acordo, mas não houve conversa entre as partes. É, ele tem razão, né? Por conta disso, é que entraram com o processo de execução de alimentos e o juiz acabou expedindo o mandado de prisão ao Hudson, enquanto ele não pagasse. Que feio, né, Hudson? Vê se não atrasa de novo, né? Tá bom que sabemos que ele teve lá suas dificuldades financeiras por conta do final da dupla com o irmão. Pelo menos foi o que o cantor Donizete nos contou em entrevista exclusiva aqui no programa ano passado. Mas até com o Donizete, o Hudson pisou na bola e abandonou no meio do caminho o projeto HD, Hudson e Donizete. E deixou para o Donizete o prejuízo da gravação do CD e de cerca de 5 mil CDs multiplicados para divulgação. Bem, mas a rotina de shows de Edson e Hudson já voltou ao normal e eles continuam preparando, segundo eles, com muito amor e carinho, um super CD e DVD, que vai atrasar um pouquinho, pois eles mudaram de escritório, mas vai sair. Eles, inclusive, estão divulgando um projeto chamado Edson e Hudson na TV, que traz vídeos feitos para a internet mostrando a rotina dos cantores. Alguns sertanejos já fizeram algo semelhante e geralmente o resultado é bem legal. O primeiro vídeo já foi publicado a semana passada. Nele, Hudson é acompanhado por um cinegrafista antes do show e o Edson mostra um pouco de sua casa. Eu assisti, achei uma ostentação danada, mostrando uma rica propriedade, muita prosperidade. Então tá, quem quiser assistir, tá lá na internet. João Bosco e Vinícius tiveram um marco na carreira em 2011 por conta da vitória do Grammy Latino como melhor álbum sertanejo. E desde o final do ano passado, os cantores trabalham em cima de um novo CD. A estreia está prevista para as rádios na semana que vem, da primeira música, Final de Semana. Com certeza vai ser sucesso. E o carnaval tá chegando, né, gente? E vários cantores sertanejos vão se apresentar no carnaval. Por exemplo, o bloco Pirraça, da dupla Jorge e Matheus, deverá se apresentar em Salvador pela terceira vez no dia 19, domingo. E Gustavo Lima tocará no dia 21, na terça-feira. Já nessa semana, Jorge e Matheus e Luan Santana se apresentaram no Festival de Verão de Salvador. E foi o maior fervo. A mistura de ritmos já provou que dá muito certo, sim. E o que tá dando muito certo são as produções de Carlos Pitt com outros cantores. Você pode assistir ao vídeo de making off da dupla Eric e Júnior Santier no site do Carlos Pitt, www.carlospitt.com. Vai lá, dá uma olhadinha. Beijão, pessoal, boa semana e até a próxima. Fechou, Miroca. Beleza, gente? Agora tem pra vocês aqui, eu vou trazer um lançamento aqui de mais um artista que grava música minha, né? E eles gravam e eu apresento pra você, né? É mais uma música que essa dupla já gravou, aliás, duas músicas minhas já, e eles estão lançando um novo trabalho com mais uma música minha. E vocês vão ouvir agora aqui no programa Carlos Pitt, lançamento, só que na versão nova, com Marcos e Everaldo, a dupla de Santa Catarina. Alô, Santa Catarina, por lá tem programa Carlos Pitt também, hein? Um abraço ao sul do Brasil aí. A dupla Marcos e Everaldo lançando nova música, composição minha, Brasil ou Portugal? Imaginando você, amor, aí bem longe de mim, do outro lado do oceano e eu aqui sofrendo assim. Você diz que não existe distância, sem você nada tem sentido. A saudade fica tão grande quando você não está comigo. Se eu pudesse agora em um segundo, eu pegaria o primeiro avião, partiria pra tomar o mundo e juntar você com o meu coração. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa boa. Dá vontade de secar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar só pra ver o amor da gente. Se o Brasil fosse em Portugal ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa boa. Dá vontade de secar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar